Salvador, o Dan 3, do 662 para puxa acionamento. 3662, portão 9, livre, puxa acionar, chame taxa. Chama taxa, 3662. Foram 398, ingresso, portão 08. Portão 08, para 392. Solo Oceania 630, posição 7, pushback, acionamento, por favor. É, intensidade clareza 1, ok? Confirme. O 63190, pushback, acionamento 7, por favor. Ok, o 6310, número 2 do setor, aguarde. Então, 3662 é o solo. É, escuta. Vai iniciar de imediato, confirme. Afirma. Ok. Só vai direto 5827 com portão 4 para o pushback. Ok, 5827 aguarda no setor. Aguardando no 4. Correr direita, evite fazer uma perna do vento muito afastada da 17, há um tráfego na final da 10. Reporte, pare e gira a base. Pesado, perna do vento 17, vai passar lá na base, ao meu papatango. Aguarda, inicie o pushback no 7. Web 65727 é o assola. Liberado, 5827 na WebJet, coordena com a equipe de solo após o 320 da TAM passar reta, aguarda e inicie no portão 4. Alô, 358, pushback acionamento, tá no gate 3. 3858 é o número 3 para push acionar a guarda. Solo, Oceania 360. prossiga. Só para confirmar, tem que aguardar a passagem do TAN na retaguarda e após estamos autorizados, confirma? Confirmo. Após o TAN liberar a retaguarda, o TAN já finalizou o pushback, vai iniciar o táxi. Após o TAN passar a retaguarda, está livre no portão 7. Tá, ok, obrigado. Para o táxi do 3662, 3 horas e 4, Fortaleza, uma centena. E autorizado o táxi via pátio Índia Alfa no ponto de espera, torre 1186, 1014 altímetros, TAN 3662. Pátio Índia Alfa, 786, com 1014, TAN 3662. Obrigado pela colaboração, boa noite. Boa noite. Vamos para girar a base. Alongará a perna no vento, aguardará para a base, Romeu Papatango. Torre Web 6748, estabilizado LF da 1-0, baixado, checando. Torre 6748. Olha um tráfego aí porque não pode se afastando do centro norte, não vai interferir com a sua aproximação. Agora na sua posição de 10 para 11 horas. Centro de superfície 90 graus, 9 norte, tem pouso autorizado, pista 1-0 Web. E pouso 1-0, 6748. Base para 17, Torre, o meu Papatango. Afirmativo, curva direita, intercepta a final da 17, reporte na final estabilizada, meu Papatango. Estabilizado, base, reportará a final 17, o meu Papatango. Boa noite, o TAN 3662, ponto de espera pronta. Boa noite, 3662. Reporte alinhado pronto na cabeceira 1-0. Reporte alinhado pronto na cabeceira 1-0, 3662. Ok, o 6310, autorizado o táxi, vai seguir o 37 da Webjet. Via Índia, Alfa no ponto de espera, chame a torre 186. Ah, positivo, vai seguir o Webjet. Afirmativa, altímetro 1014. É, não copiou o POB do objeto. Taxa à direita no ponto de espera, chame a torre 186, web 5827. 86, ponto de espera, tá vindo o táxi, web 5827. Pesado, toque em remédio 97, eu vou pro botão. Fala, tem chamado 3858? 3858, coordeno com a equipe de solo, tem o 37 da Webjet, vai liberar a retaguarda, após vai passar um 320 da Avianca. Assim que o Avianca liberar a retaguarda, inicia o pushback no portão 3. Ok, então passagem do Webjet e o Avianca está autorizado, o 3858. O 3662 está alinhado e pronto. Livre decolagem, vento 90 graus, 7 nós, tá 3662. Livre decolagem, 3662. Na 748. Salvador, 827, boa noite, Monte Pedro 1-0. 527 ali, 3962, chame o controle em 1998, por favor. 198, obrigado, boa noite. Meu Papatango, tocou em RMT 42, curva direita, perna do vento, reporte para a girabagem. Vai curvar à direita, pegar a perna do vento. Né, e reportar lá para a base, para pouso completo, Romeu Papatango. Gente. Sua Juliette 6748. Ingresso pelo Juliette, portão 05, web 6748. Juliette 56748. Estará pronto, a posição. Corrigindo a linha e mantém, capturou na zero. Tango novamente alonga a perna do vento e aguarde para girar a base, é um tráfego na final da 0. Prolongar a perna do vento, aguardará para a base, o meu Papatango. Oi, papapapá, Fantasito, boa noite. 5827 do Globo 45, chame controle em 198, por favor. 198, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. O Airbus iniciando a rolagem da pista 1-0. E é um tráfego de pequeno porte à sua esquerda, não vai interferir com a sua aproximação. Matheus, está autorizado, a faixa de vento está completamente visual. Base pela direita para 1-7, vai para aerostar a porta. Negativo, provavelmente vai conflitar com o tráfego que já está na perna do vento da 1-7. Continue para 1-0, aguarde autorização de pouso. Mantém 1-0 então, a faixa de vento. Baixa 9-3-0, livre decolagem, vento 90 graus, 9 nós. Livre decolagem, Vitor, tá visual com tráfego, à sua esquerda? Cliente, tá visual, meu Papatango, autorizado base. Afirmativo, falando instrumento cancelado 46, curva à esquerda, reparte na final da 97. Obrigado, Autorizado, Papa-Tarã, sinal 17, Romeu Papa-Tango. É, o Apache Alivito não tá visual não com o tráfego. 7 Alfa Charlie Vito, vento de superfície 90 graus, 9 nós. Conseguiu para pouso 1-0. Agora pista livre tem pouso autorizado, Alfa Charlie Vito. Pouso autorizado 1-0, Alfa Charlie Vito. 4:20? Confirmo. 3858 à direita, táxi, ponto espera, torre 118.6, altímetro 1014. Ok, 1014 estrada, ponto espera 18.6, 3858. Boa noite, 89, copia? Prossiga. 360 Galeão, via Upper Zulu 10 até a posição ESMAP. Após conforme rota do plano de voo, decola da 10, curva à direita, subida da EL, Leda, após Leda direto bridge, aciona 5423 e o controle em 198. 360 Galeão, a rota plano de voo 10 até ESMAP, primeiro da EL, Leda. E 5 quadras de transponda, 198 é o controle, boa noite, 89. Tael Leda Bridge, Bravo Romeo India, Delta Eco, em Bridge, intercept Upper Zulu 10. Tael Leda Bridge, boa noite, 89. No portão 08, chame pronto. Camara com a número 89. Falou de boa, nome é 04 para cópia Fortaleza. Ok, Alfa Charlie Victor, chame antes da Juliette. Tô no 604, copia? Ativo. Ok, nível 370 repetitivo para Fortaleza, via Upper Zulu 19. Decola com curva à esquerda, subida Momo, transição Frote. O controle em 119.8, transponda 5430, gol no 604. 370 repetitivo, decola curva esquerda, Pesulu 19, sai da Momo com transição Frate 198 é o controle, 5430 é o nosso transponder. 604, chame para puxa e acionar. Chamada para puxa e acionar. Alfa Charlie Victor, ciente, autorizado ingresso Juliette, contorno, pátio 1, chama ingressando na Lima. Oito decolou 5-0, chama o controle 19-8, meu voo. Obrigado. Você e o Nefaniaco. Na escuta, pode falar. Afirmativo, se o soldo for 5-1, repórter pista livre, Romeu Papa-Tango. Alfa Charlie Victor ingressar na Lima, prossiga Lima, Mike. E chame o solo 121 decimal, correção, chame a torre 118 decimal 6 para prosseguir contatos. Prossiga. Depois de uma decolagem para confins, só poderia me adiantar se puder. Vai ser a antes do Lula também? É, porque a gente ainda cheque o rádio, tá, não consegui entender o que é a solicitação. Temos um voo previsto para confins, só poderia me informar a subida na antes do Lula também? Nael Leda Bridge. Nael Leda Bridge, muito obrigado, senhor. Cruzado cruzamento a estacionar, frequência livre, Alfa Charlie Victor. Na mesma companhia do Alfa Uniforme Romeo? Torre Salvador, muito boa noite, é o Papa Romeo, Alfa Uniforme Romeo, estabilizado no localizador da 110. Boa noite, Alfa Uniforme Romeo, intenção é pouso na 110 ou na 7? 110. Gente, a próxima história é baixada travada. Ah, visual, tem baixo travado, Papa Romeo, Alfa Uniforme Romeo. Uniforme Romeo, pouso autorizado, pista no zero, vento 80 graus, meia dúzia de nós. Autorizado, pouso na 1 no zero, Papa Romeo, Alfa Uniforme Romeo. 4-5, após o pouso? Confirme. Prossegue para o Pátio 5? Afirmativo, é para Aerostar. Isso mesmo, Aerostar, Pátio 5. Se virar também o... Para o que foi anteriormente, o Alfa Charlie Victor. Afirmativo. feedback acionamento 1604. O 02 autorizado, reporta táxi, o nome 04. Autorizado no 02, reporta para táxi. Alfa, Juliette contorno parte principal. Após Lima, Mike, Quebec, chame para o cruzamento da pista 17. Qual é a sua roda? Negativo. Alfa, Juliette, Lima, Mike, Quebec. Alfa, bom. Escuta, pode manter me escuta, por favor.